de areia diante do céu. É meu corpo na presença do Senhor, um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, se fui eu deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje sou chamado para ser um templo onde habita o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, pecador tu és. Deus deseja fazer um lindo templo em ti, um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje sou chamado para ser um templo onde habita o Santo Espírito de Deus.